aos perdidos que foram ajuda a buscar. Jesus jamais disse não ao contrito querendo perdão encontrar. Jesus jamais dirá ao contrito sofrendo miséria e dor. Jesus jamais dirá não ao pedido e clamor do mais vil pecador. Jesus jamais dirá não. Jamais dirá não para os arrependidos pedindo perdão. Jesus jamais dirá para os necessitados que creem em Jesus. Ele jamais disse não para os que confiam no sangue da cruz. Jesus jamais dirá não. Jesus jamais dirá não.